abraço pra galera da Bahia, meu Deus do céu, que tá curtindo a gente demais. Vamos tomar uma junta aí, em breve. Tô chegando. Ceiã Muni, o Ferramenta. Quando a noite vai caindo, eu me lembro de você. Dá vontade de te ver. Te falar tantas coisas que eu sinto sem você. E eu sofro de noite. Tá difícil sem você. Quando à noite eu me desespero a te procurar, amanhece eu de novo espero sem te encontrar. Te encontrar.